Israel. Tá 3153, contato radar, mantenha 360, Boa Leda. Sala 360, na frente de Leda, tá 3153. Trip 5362, desça para 2000 pés, ajuste no 019, estabilidade elétrica, X-ray, reporta estabilizado. 2000 pés, vai reportar estabilizado na X-ray, ok. 5362, no 019. Geral 9970, Recife, 12685, bom voo. Torre 685, Recife, vai chamar o Geral 9970, obrigado, bom voo. Atão com Vitor Charlie Hotel, autorizado, decolar pistão no 7, o vento 140 graus, 099. Gente, POB 06, informe o estimado do pouso em Morro de São Paulo. Lembra, acho que é o meu. Decolado 18, mantenha a proa até 3000. Eu mando manter. Chame o controle em 119-18. Gente, mantenha a proa até 3000, chama o controle 198, o Vitor Charatel. Ficou no 092, acionando a identificação, desce até o 050, chegada a Mari. 050 na chegada a Mari. Vou com o 092, unidade do WhatsApp. Livre. Salvador 3053, a direita na proa 230 por 80 milhas. Vitor Chalhotel decolou, passando 1700, vai manter proa até 3000. Vitor Charlie Hotel, após 3000 pés, saída da mão. Tá liberado da restão ou mantém 3000 na saída? Tá liberado, Vitor Charlie Hotel. Tá liberado, Vitor Charlie Hotel. Muito bom dia, eu tava aqui, aqui é o meu tango. Prossiga aí, aqui é o meu tango. Muito bom dia, eu ia aqui é o meu tango. Focar 0195 no transponder. Segue com 1019 no ajuste, 2 no céu. Seguindo para sobrevoo na suburbana, próximo a Teniperi. Na sua escuta, quem é essa gente? Gente, é Papa Tango ou Papa Romeu? É o Papa Tango e aqui é o meu tango. Mike Flat Mike vai atingir 5000, aguardando descida. Mike Flat Mike, 2000 pés, autorizado, ajuste no 0, no 9 e reporte estabilizado. Ajustado no 019, 2000 pés autorizado, reportar estabilizado. Juliette Mike. Salvador 3153, desvia direita, proa 230, 80 milhas. Gente, 3153. Estabilizando o localizador, tipo 5362. 5362, torre 1 no 8, 9. 995, chamada. 295. Doutor, trip 5362, bom dia. Trip 5362, bom dia, cheque trem, livre pouso, pistão no 0, vento 140 graus, 0109. Livre pouso, trip 5362. 2509, chega da mão. Chega na mão, 4910, 19, 350. da Charlie Hotel, informa para o ideal para Lençóis. Ah, 300, Victor Charlie Hotel. Tem o chamado do pouso e do cancelamento? O cancelamento é... Está presente. Estava encontrando os lives. Subiu ao nível 105. Está estimando o pouso 1108, Victor Charlie Hotel. Gente, 1108 e nível 105 modificada presente. Afirmativo, está modificado e então, autorizado, subiu 05? Afirmativo, modificou os 22, fato mantém 105, aguardando apenas para voar direto. Gente, Victor Charlie Hotel. Charlie Hotel está autorizado, direto, Lençóis. Direto Lençóis, Victor Charlie Hotel. Na 353, Recife, 1-3-3-2-5-1-2-5-1. 3-3-2-5-2-5-1, tá? 3-1-5-3, bom dia. Bom dia. Gente, livre pouso. Sui 5362, sala de 24, libera direita, chama o sala 1, 2, 1, 2, 1, 1. Direita 2, 1, 1, chamada 5362. Gol 755, inicia a redução 2209. 2209, 755. Mike está estabilizando o curso do LOF visual. Mike, Zete Mike, torre 1-1-8-9-5. 1-8-9-5, bom dia, até já. Torre Salvador, muito bom dia. Papá Romeu, Mike, Zete Mike, estabilizado no curso do LOF. Papá Romeu, Mike, Juliette, Mike, bom dia. Continue a aproximação. Aguarde a autorização de pouso e ajuste no 099. Afirmativo, está prosseguindo a aproximação, já visual, solicita completar a visual agora com base pela direita, para pouso na 1-7. 2-1-2-50. Tem condições de manter 2-5-0 até duna? Afirmo. Mantenha 2-5-0 até duna, e após desvio, voa duna, descendo para 2.000 pés, ajuste no 0-9. Após desvio, voa duna, mantendo a velocidade, 19, gol 1-0-9-2. Liberal, fundo 1510, via corredores, reporta Paris. que Romeu Tango tá visual com tráfego 12 horas, 2 milhas à sua frente. 12 horas, 2 milhas, negativo. Romeu Charlie 525, agora na sua posição de 11 horas e 2 milhas. Tá quente, o mesmo seguido para Paris. Vai manter pairado aqui na vertical do Porto de Piracá. Eu, Matilete Mike, temos equipamento que várias formações aí próximo do aeródromo. A senhora tem alguma indicação aí de rajada? Ativo. Ok, obrigado. Mike, Juliette, Mike, avistado, check-train, livre pouso, pista 17, vento 160 graus, 08 nós. Sente, tá baixado e travado. Retornando a rota na Prog Pelo, Gol na 757. Gol na 757. Juliette Mike, solo 30, libere a direita na papá, estaciona a frequência livre. Mike, seu cachorro cruzou a próxima nacional, cruzou a pista lá, ok? Próxima carteira. Trato, Mike, Juliette Mike. Foi Salvador, Gono 7, próximo, próxima ponte espera da 190. 759, autorizado, alinhar e decolar, pistão no 0, o vento 140 graus e no 0 nós. Ali decola da 10 Bono 7, com nós, obrigado. Silva, ele sai do céu. Bono 092, sente, reposto estabilizado. Sente, reposto estabilizado. Juliette Mike na escuta da torre. Apenas confirmando, o cachorro estava cruzando em direção ao pátio 4. Bom, estava sentindo o cachorro. Parado, gente. Bono 7, desça para 3.000 pés, ajuste no 019. 3.000 pés no 019, Bono 7. Gol 1755, informa o tráfego 12 horas, 8 milhas, rumo Nordeste via Corredores, Charlie 1550, mantendo 9500 pés. Sim, 1755. Estabilizado com 092. Voo 092, complete a aproximação, chame torre 11895. Retorno. Torre Salvador, bom dia, com 092, final da 10. Voo 1092, bom dia, check trem, livre pouso, pista 10, ventura 50 graus, 13 nós, atente a chuva na vizinhança. É, deixa eu reportar a baixada também. Voo 1092, rajada até 24 nós. Centro 092, acompanhado. Voo 1759, decolada 33, chama o controle em 119.8, bom voo. 1798-1759, obrigado. Controle de Salvador, 1759 da Gol, da El Lida. Gol 1759, contato radar, suba para a nível de voo 360, saída da El. 360 na Dael, Gol 1759. Confirmar o vento para Gol 092. 130 graus, 15 nós. Sete. Indo para Tancredo Neves, próximo ao Bandeirinho. 7.510, é aqui Romeu Tango. 510 Tango. Gol no 755, tráfego superado, e descida para 2.000 pés. Informa o helicóptero a 500 pés próximo à duna, não irá interferir na sua aproximação. Sente 2000, sente o helicóptero, gol na 755. É o controle de Salvador, esse é o Índia November Alpha, no Traverso de Paris. Índia November Alpha, reporte na rotatória, visual com campo. Agora na rotatória, visual com campo, Índia November Alpha. Estabilizou, gol na 755. Gol no 755, complete a aproximação, chame torre 11895. 1895. Papatango, Vitor, Charlie Hotel, controle. Escuta, Vitor, Charlie Hotel. Vitor, Charlie Hotel, chame centro Recife, frequência 12685, alterne 12545. 12685, 12545, Vitor, Charlie Hotel, bom dia. Torre é o Gol 755, passando o Índia Terra. Gol 755, continue a aproximação, aguarde pista livre, ajuste no 019, informa chuva na vizinhança. Gente, Gol 755, guardando pista livre. Gona 755, cheque trem, livre pouso, pistão no zero, vento 130 graus, 97 nós. Livre pouso, com o trem baixado e travado, Gona 755. Mike Eco Delta, autorizado cruzamento, segue Papá, 45. Rosário, Salvador, Indiana Weber Alfa, visual com campo. Indiana Weber Alfa, chame torre, 1-1-8, mano. 1-1-8, dessa palavra, bom dia. Bom dia. Salvador, Indiana Weber Alfa, se aproximando na rotatória, vai visual com campo. Papo Romeu, Índia November Alpha, segue final 17, ajuste na 09. 09, segue final 17, Índia November Alpha 1759, chame centro Recife, frequência 1332, alterne 1251. 3325251, 1759, obrigado. Uno 755, sol Lost 39, libera direita, chama só em 1-2-1. 2-1-1 ao livrar, boa. Romeu, Índia November Alpha, avistado, livre pouso, pista 17, vento 130 graus, na menor, informo chuva leve sobre o campo. Índia November Alpha, livre pouso, pista 17, está ciente das condições, está visual. Azul 4234, Azul 4234, bom dia, autorizado a alinhar e decolar pista na 0, vento 1-2-0 graus e no menos. Autorizado a alinhar e decolar na 0, Azul 4234. 2, 3, 4. Yankee Romeo Tango. Prossiga. Agora na proximidade de Duna, vai manter a 500 GL na sua escuta. Entendi. Passar um estágio. Pode prosseguir o alinhamento na pista e manter a posição aguardando. Ok. Falta 1 minutinho, 2 minutos, máximo para ajustar a caminhada. 2-0, autorizada a sinal LSF, reposta habilizada. Autorizada, direto Duna, reposta habilizada. Informo o helicóptero a 500 pés, próximo à Duna, não irá interferir na sua aproximação. Duna, ok, livre na decolagem da 1-0, vento de 1-2-0 graus, 15 nós. Autorizado a decolagem da 0-2, 2-3-4. Alfa, Solos 4-4, autorizado backtrack, livre na Oscar, estaciona a frequência livre. Azul 4234, decolado as 45, eu chamo o controle em 1-1-9-8, bom voo. Decolado 8, bom dia, obrigado. Controle, bom dia, azul 4234. Azul 4234, bom dia, contato radar, suba para nível de voo 350, saída PUCA. 350 na PUCA, 4234. Confirme intensidade de baixa. Papá Romeu, mais Juliette, mais autorização para Serra, Novembro, Delta Rita, venha Juliette. Bom dia, chame 1, 2, 1, decima 1. 2, 1, 1, certo. Estou em Salvador, bom dia, gol número 49, pode estar a dar 1-0. Gol 1-6-4-9, bom dia, Lima, tem cabeceira, 1-0. Está Lima, tem 1-0, gol 1-6-4-9. A 49, mantém a posição, por gentileza. Mantém posição. No 649, a linha decola de imediato. Afirma. Está autorizada, a linha decola de imediato, vento 120 graus, 14 nós. A linha decola de imediato, vou no 649. Vai. 4234, sente do desvio, após o desvio, vejamos. Após o desvio, João. Obrigado. interceptando o localizador, Xané 6225. Oi, Xané 6225, complete a aproximação, chame torre 11895. 6225, Xané 6225, bom dia. Bom dia. Torre, Salvador, Xané 6225, bom dia. Xané 6225, bom dia, repórter passando externo, três checados. Repórter passando externo, três checados, Xané. Voo 649, decolou aos 48, controle em 119, decimal 8. Controle 198, obrigado. Voo 1649. Salvador, de voo 1649, passando 1500. Voo 1649, contato radar, voo para nível de voo 360, saída da El. Saída da El 360, 1649. Azul 4234. Após o desvio, foi Romeu Fox 018. Opa, após o desvio, Romeu Fox 018, obrigado. 225, livre pouso 910, vento de 1110 graus com 12 nós. Livro 6225. Altímetro no 020 agora. 1020. Atango, Oscar, Golf, Sierra, aciona identificação, autorizada a chegar da mar e reporte no hotel de fim. Autorizado ITAP, desça para nível de voo 050. Voo 4234, chame Centro Recife, frequência 12685, ao teste 12545. 12845, até, obrigado. Poxa, 6225 no solo 52, ao livrar à direita, chame o solo 21.9. Cima à direita, solo 21.9. Solo, Salvador, 6225, entrou. Solo, 6225. Salvador, hoje é 62, hein? Centro Recife, frequência 13325, alterne 1235. 13325, obrigado, bom dia. Ok. 1211, obrigado. Autorizada a chegada, bom, desça para nível de voo 050. 3304, desça para 3000 pés, ajuste no 020. Então, 3304, está livre. Tango Oscar, Golf Sierra, desça para 4000 pés, ajuste no 020. Para 4000, confirma a descer? 1020. 1020, grato, Oscar, Golf Sierra. American 239, Cocker Identity, sent to flight level 060, cleared among us. Salvador, Manil, Azul 4489. Azul 4489, a sua identificação autorizada a chegada a Gonf, desça para nível de voo 050. Ativo, desceu para o 050, chegada a Gonf. Podemos em contato com a Recife, Capa? Ah, 3304, declaração para interceptar o local do estador, curva esquerda, proa 200, aguarde o inspetor para interceptar. Senhorita, infelizmente, temos que manter a proa 210, devido a informações da Está passando Oscar Golf Sierra, preparação para o sétimo lançamento. Mantenha a proa, limite ao localizador. A gente vai manter a proa, limite ao localizador, Oscar Golf Sierra. Golf Sierra, curva esquerda, na proa 030. Esquerda 030, Oscar Golf Sierra. Continua o limite? Sim. Ok. Controle 3304, agora tem condições de voador, se você sabe, prefeito. Então, 3304, autorizado. Direto do 1, desça para 2000 pés, ajuste no 020, reposto estabilizado. E 20, 2000, Duna, 3304. Para 3 mil? Oscar Golf Sierra autorizado, desça para 3 mil, ajuste permanente. 3 mil, Golf Sierra. Charlie Alfa, prossiga. Mike Charlie Alfa, como recebe a torre? Resposta bizarra. Direita 060, reportará o Alfa do Céu. Desça para 2000, vamos ver. Oscar do Céu, autorizado. Desça para 2000 pés, ajuste 9020, reposta bizarra. 2000, vamos ver. Prossiga. Visual para uma linha aproximação para 1-0. Entendi. Então, 3304, completa a aproximação, chame torre 11895. 85 com a torre, 36. América 239, reduce your speed 2109. For the 210, message 239. Azul 4489 vai atingir o 050. Azul 4489, desça para 4000 pés. Ajuste no 020. 4000 pés, 1020, 4489. América 239, descente o set level 050. Já faz level 050. 3304. Controle de Salvador, pode confirmar a frequência 3304, torre? Desça para nível de voo 0150. Azul 5096, são na identificação, autorizada a chegada da mar e desça para nível de voo 0160. Controle, pode confirmar a frequência da torre 3304. Pista livre, vento 150 graus, 7 nós. Deu para um desvio à direita para evitar formações por mais. Controle Salvador 3304, confirma a frequência da torre, por gentileza. Então, 3304, a torre informa que a pista está livre. Frequência 11895. Prato. Recebeu azul 4489, faz um desvio para evitar formações de mais 2 milhas à direita. Azul 4489, confirma a proa. Proa 230, 230, 235. Sente, azul 4489, confirma quantas milhas? Ah, por mais 2 milhas. Sente. Está estabilizado, Oscar Golfo Serra. Oscar Golfo Serra, chame torre 11895. 895, grato. Oi, bom dia, tá passando Oscar Golfo Serra. 9 Voei Tuna, descendo para 3000 pés, ajuste no 020. Sim. Azul 4489, proa de pelo, já atingindo 4000 pés. Azul 4489, voe direto Tuna, descendo para 2000 pés, é posta blizzard. Viado Tuna, descendo para 2000 pés, azul 4489. Dá pra gente, completamente visual. Sente, plano IFR cancelado 112, base curta, reporta na curta final 97, base treinado. Reportará na curta 97, Oscar Golfo Serra. Então 3304, solo 1-2, libera via eco, solo 1-2, 1 decimal 1. 2-1-1, 3304. O Mike Charlie Alpha mantém a ponte velha da Papá aguardando a aeronave para pousar no nosso site. O Delta Pat 4, livre acionar, reporta táxi. Alaska Golf Sierra, livre pouso, pistão 97, vento 160 graus, 8 nós. Livre pouso 97, frente fixo, Alaska Golf Sierra. Vamos estabilizar. Marinha 7074, Alin mantém a partida do hotel. Clear the ILS with the runway 10. America 229, descend 2000 feet, clan 81020, clear ILS final, approach for establishing localized. Clear the ILS final, down to 2000 feet, we'll call established on the localizer, American 239. Salvador, bom dia, é o Trip 5384. Trip 5384, bom dia, mantém o ponto de espera da 1-0. Mantém o ponto de espera da 1-0, Trip 5384, obrigado. Una, complete aproximação, chame torre 11895. 95, bom dia. Ativo, dando passagem ao mesmo, pode prosseguir backtrack até o... Ah, vai até. Mike Charlie Alpha, quando possível, tem livre ingresso pistão no 7, reporta alinhado e pronto. Altitude, para livrar aqui a aproximação da 1-0, seguindo para o litoral Bonfim, para pouso no Serra Independência. Yankee Romeu Tango, sente, afasta o marcador externo, reporte não para pouso. Depois era Tango. Do 4489, bom dia, continua a aproximação, aguardando que está livre. Sim, Matheus.